Em 5 segundos, podcast do Alexandre Senna. Olá a todos, eu sou o Alexandre Senna, trazendo até vocês mais um podcast. Esta é a edição número 14, do dia 24 de outubro de 2005. E vamos logo à grande notícia deste início de semana. Até agora, em todo o Brasil, 73,49% das urnas já foram apuradas. Até agora, o não está com 64,69% dos votos. O sim, com 35,31% dos votos válidos. É, como todo mundo já está sabendo, a campanha do não foi a grande vitoriosa no referendo sobre a proibição do comércio de armas e munição que foi realizado nesse domingo em todo o Brasil. A turma do não, né, ganhou com uma margem considerável. Eu realmente fiquei surpreso, esperava que a diferença fosse para o sim ou para o não, seria na faixa de 5% de diferença. Mas foi surpreendente ver a turma do não ganhando aí com 65% dos votos válidos. A gente percebe que foi um recado claro da população, refletindo aí a insatisfação quanto às políticas de segurança pública adotadas pelo governo. E também foi um voto, creio eu, contra o próprio governo, sei lá, porque por conta desse escândalo todo em que se envolveu o governo do PT, o governo Lula e o Congresso Nacional, talvez tenha sido uma forma da população também manifestar seu desapreço quanto à atual situação política. Então, muita gente tem falado isso, tem gente que não concorda, mas eu dou um certo crédito a essa teoria aí de que o voto pelo não foi também um voto contra o governo, até porque não só o Lula, mas também outros expoentes do PT de caráter de uma faceta assim, mais humanista, né, apoiaram com bastante ênfase aí a proibição do comércio de armas de fogo. O voto de muitos pelo não, às vezes, não entrava nem tanto na questão do mérito do referendo, né, da proibição ou não do comércio de armas. Mas simplesmente foi uma forma do povo protestar, marcar a sua posição contra o atual governo. Outra análise que eu faço é que realmente foi a questão da segurança pública, a crítica às políticas de segurança pública, que foram a grande tônica da campanha do não. Apesar de ter havido muita aquela questão do respeito ao direito do cidadão de decidir se quer escolher ou não ter uma arma, eu acho que é esse ponto da interferência no direito de compra, no direito da propriedade de uma arma, essa foi uma questão menor. Eu acho que o que pegou mesmo foi o temor da população pela sua segurança, pelo fato de não termos realmente políticas públicas de segurança, políticas fortes de segurança pública no Brasil. Então, eu acho que a tônica maior aí foi essa questão da falha do Estado em promover, em assegurar a segurança pública. Isso aí pesou muito mais do que a questão de ter o direito ou não de ter uma arma. E a gente não pode deixar de acreditar a vitória do não ao próprio marketing, ao sucesso do marketing adotado pela Frente Parlamentar pelo Direito de Legítima Defesa. A Frente Parlamentar aí comandada pelo Alberto Fraga, que é um deputado aqui de Brasília que tem a fama de ser o deputado das causas impossíveis. Ele está sempre defendendo o que ninguém defende. Então, ele que sempre foi um dos mais ativos representantes da bancada da bala no Congresso Nacional, logo quando surgiu essa história do Estatuto de Desarmamento, ficou muito em voga essa questão de desarmar a população e tal, e parecia que era meio que um uníssono, né? Todo mundo queria, era a campanha na Globo, era a campanha da Viva Rio, defendendo o fim das armas e tal. Ele foi uma das poucas vozes contrárias a esse movimento pelo desarmamento. E esse movimento foi crescendo e tal, mas ele ficou pé e, se não me engano, ele foi um dos responsáveis pela inclusão desse referendo, porque se não houvesse referendo, o Estatuto do Desarmamento já ia proibir logo de cara o comércio de armas no Brasil. Mas a partir da atuação dessa bancada da bala é que foi instituído o referendo para que a população pudesse decidir se queria ou não a proibição do comércio. É importante destacar ainda que esse resultado não muda o estatuto do desarmamento, que já foi aprovado, já foi sancionado. A questão que se colocava nesse referendo era apenas relativa ao comércio, à proibição do comércio de armas e munição. O porte de armas e munição já está bastante restrito de acordo com esse novo estatuto. Basicamente, você pode, né, ter uma arma, comprar uma arma, você pode mantê-la em casa ou no trabalho, mas você é proibido de ter o porte dessa arma na rua, andar com essa arma ostensivamente na rua. Tem aí várias punições severas, inclusive, para quem desrespeitar. E tem vários outros dispositivos aí que regulam essa questão do porte de arma e do uso de armas de fogo no Brasil. Essa questão do referendo foi especificamente a questão pontual relativa ao comércio, à venda de armas de fogo. E acredito que, mesmo tendo vencido o não, a tendência que haja realmente um desarmamento maciço da população, até por conta das campanhas institucionais que têm sido patrocinadas pelo governo, por certas entidades privadas. Mas, enfim, esse referendo não vai mudar muito a situação. Ele só vai manter a situação, o direito realmente que as pessoas tinham de optar por ter uma arma ou não. Agora, eu acredito que a maioria vai optar por não ter uma arma. E agora fica a torcida para que a opinião pública, né, a sociedade que se mobilizou para a realização desse referendo, que discutiu, enfim, que botou a questão da segurança pública em pauta nas rodas de conversa, enfim, foi apesar dos pesares, esse referendo teve esse mérito de realmente colocar uma questão importante como essa no foco da atenção pública. Agora vamos torcer para que essa mesma sociedade que se mobilizou para que fosse feito esse referendo também se mobilize agora para cobrar do governo, cobrar das autoridades políticas públicas, políticas efetivas de segurança pública que realmente possam pôr um fim à criminalidade, possam diminuir os índices de homicídio, possam punir com mais rigor quem comete crimes, quem comete assassinatos. É necessário também uma ampla reforma no sistema penitenciário, no próprio Código Penal, que precisa ter leis mais duras e leis que sejam realmente cumpridas. Com certeza, essa mesma sociedade tem força para levar essa questão da segurança pública adiante. Eu vou tocar uma música que agora, esse podcast vai ser mais musical, vou trazer aí três faixas, três músicas realmente muito, muito boas, que eu selecionei com muito carinho. E a primeira é de um grupo chamado Homens do Pântano, que é do Rio de Janeiro, faz um som hip hop, e o próprio integrante do Homens do Pântano me mandou um e-mail dizendo: ó, ouve o som da gente aí, tenho certeza que você vai gostar, inclui aí no seu podcast e tal. Eu fui lá no site deles, copiei uma faixa lá e realmente gostei. Então eu trago aqui pra vocês curtirem o hip hop gostoso do Homens do Pântano com Aperte o Play. Vamos ouvir. Meu santo é forte, só a minha alma que distorce. mas vamos lá. Saídas lá do norte. Hip hop pra quem gosta. E é alterado, talvez figurado. Beat acelerado, sentindo grave. Subiu o pé bombando. Sai Tandera, quem tá no comando? Fortalecendo o regimento. Pode ter certeza, é só apertar o botão e se liga no refrão. Atenção, aperte play. Começa a viagem, de novo e não stop. Solte o pau. Aperte play. Começa a viagem, de novo e não stop. Solte o pau. Homens do pantalão, homens do manto, homens do pantalão. HDP, contando com você. Você curtiu aí o som do Homens do Pântano com Aperte Play. Eu vou comentar agora alguns fatos e novidades que agitaram o mundo do podcast nos últimos dias. Comentar de uma maneira meio atrasada, né? Pois acredito que a maioria dos ouvintes já deve estar por dentro. Acho que a melhor notícia desse mês de outubro, para nós brasileiros que ouvimos e gostamos de podcasts, foi a volta do podcast do Gui Leitz. O Gui Leitz tinha decidido parar de gravar podcasts, parece que ele andava muito atarefado com as atividades profissionais dele, e de uma hora para outra parou de fazer podcasts. Isso gerou uma série de especulações. Pelo fato dele ser consultor da IBM, né? Muita gente especulou que talvez tivesse havido uma pressão da empresa para que ele parasse com os podcasts. Mas o próprio Gui Leitz tratou de desmentir todas essas especulações. Ele garante que tinha parado por causa da sobrecarga de trabalho mesmo. Mas confessou que sentiu crise de abstinência, né? Podcast é um vício e ele não aguentou, ficou com vontade de voltar e está aí novamente nos brindando com seu excelente podcast. O Gui Leitz, queira ou não, é o grande queridinho do mundo dos podcasts. A gente que faz podcasts tem o Gui Leitz assim meio como um ídolo, né? Um irmãozão mais velho que a gente admira e tenta se espelhar. Podem conferir lá o podcast do Gui Leitz, www.guileitz.com.br. De volta ativa para a alegria de todos nós. E o Gui Leitz já comentou, vários outros podcasts comentaram e eu não podia deixar em branco a nova leva de lançamentos da Apple, que geraram muita expectativa no início do mês. A Apple fez um anúncio misterioso dizendo que ia ter uma apresentação de novos produtos no dia 12 e houve uma série de especulações na mídia especializada, o que podia ser, o que não podia ser, qual era a grande novidade da Apple. Pois bem, a Apple anunciou uma nova versão do iMac, agora com a webcam EyeSight incorporada e com o Mighty Mouse, o super mouse óptico da Apple, já vindo de série. Anunciou também o Front Row, que é um pacote que transforma o computador numa central de entretenimento, onde você pode assistir DVDs, ver slides de fotos digitais, ver vídeos caseiros, ouvir MP3, o diabo A4. E, a novidade mais aguardada, a Apple anunciou a nova versão do iPod, confirmando as especulações que vinham sendo feitas. A nova versão do iPod que agora tem suporte a vídeos, em formato H.264 ou em formato MP4. Era um lançamento bastante aguardado. Eu que estou aguardando o momento certo para comprar um iPod para mim, já estava com água na boca quando foi lançado o iPod Nano no final de setembro. Agora fiquei ainda mais tentado a adquirir esse novo iPod com vídeo. De quebra, o novo iPod com vídeo também trouxe a reboque uma nova versão do iTunes, a versão 6, lançada menos de um mês após a versão 5. O grande lance dessa nova versão é a venda de vídeos pela iTunes Music Store, em especial lançamentos de séries da TV americana, que agora também podem ser assistidas no novo iPod. Muitos analistas já preveem que esse novo iPod vai provocar uma nova revolução em termos de distribuição de conteúdo de vídeo, em especial do conteúdo de vídeo amador, os chamados videocasts. é algo que não dá para ter certeza. A gente não pode realmente afirmar se os videocasts podem pegar ou não. A questão é que a produção e edição de vídeo são bem mais complexas e caras do que a produção de áudio. Tem vários elementos a serem observados: a qualidade da captação do vídeo, a iluminação, o local de gravação, os cortes, efeitos, transições e vinhetas a serem aplicadas na edição do vídeo. Talvez a própria natureza complexa da produção emperre um pouco esse lance dos videocasts. Ou não, né? Especialmente aqui no Brasil, tem muitos internautas que gostam de pesquisar, de aprender a mexer em softwares complexos, que permitem novas formas de interação. Do nada, a gente já vê muitas pessoas, muitos leigos, mexendo no Audacity, no Sony Vegas, no SoundForge e outros softwares que antes eram conhecidos apenas por especialistas. Com poucos dias do lançamento do novo iPod com vídeo, eu já conheci dois videocasts brasileiros. Um é o próprio Gui Leite, lá de Campinas, que agora lançou aí também um videocast com algumas dicas de uso do Macintosh. E o outro é o José Maris, um engenheiro de softwares paraibano que atualmente mora no Recife e também trata de Macintosh. Traz tutoriais com explicação passo a passo de utilização de alguns recursos do sistema operacional macOS. Visitem lá o site do José Maris, www.orbitalmac.com. Como muitos já sabem, eu já veiculo também vídeos no meu site já faz algum tempo, embora eu não considere correto chamá-los de videocasts. São, na verdade, videoposts em formato Flash, SWF, que eu publico direto no meu blog a cada 15 dias, mais ou menos, e outros vídeos de viagens e festas que, eventualmente, eu também produzo e coloco no ar. É diferente de um videocast. Os videocasts, pelo menos da maneira como foram concebidos pela Apple, devem vir em formato QuickTime, o chamado H.264, que tem uma compressão excepcional. Ou ainda do formato de vídeo MP4, que também vem sendo bastante utilizado. E, claro, videocast que é videocast tem que ser que nem podcast. Tem que ser distribuído via RSS, por meio de um feed, um arquivo XML, para que a pessoa possa baixar direto pelo agregador. Senão, não é podcast, não é videocast, nada disso. A magia, o grande lance da coisa, é a distribuição pelo feed, que permite que você tenha atualizações automáticas no programa agregador ou no tocador de MP3, sem precisar necessariamente utilizar o browser, o Internet Explorer ou Firefox para ouvir podcasts. Além do iPod com vídeo e dos outros lançamentos do dia 12, a Apple também anunciou novos produtos num outro evento semana passada, dia 18. Fugindo um pouco do assunto podcast, agora tivemos aí um upgrade na linha profissional da Apple. Novos PowerBooks, com modificações na resolução da tela, na potência dos processadores, deram uma guaribada boa aí nos notebooks top de linha da Apple. Também os Power Macs G5, que são os computadores mais poderosos do mercado, ganharam ainda mais força com os novos processadores Dual Core. A CPU dos Power Macs agora vem com até dois processadores de núcleo duplo. Acredita-se que essa será a última atualização da linha G5 antes do lançamento dos novos Macintosh com o processador Intel, que deve acontecer mais para o final de 2006, final do ano que vem. Na parte de software, a grande novidade foi o lançamento do Aperture, um software para edição e manipulação de fotos digitais, cujo alvo são os fotógrafos profissionais. É um software que deve competir aí com o Photoshop. Embora o Photoshop já tenha uma larga tradição no mercado, muitos reclamam ainda da complexidade de certos recursos profissionais do Photoshop. O Aperture parece que promete trazer aí recursos bons de manipulação de imagens digitais e também de impressão de imagens digitais, de uma maneira mais simples do que apresentado no Photoshop. Eu estava ouvindo o podcast da Macworld, revista Macworld, que é uma revista norte-americana especializada em Macintosh, e uma especialista lá comentava que o grande lance do Aperture é utilizar o princípio da edição não destrutiva, que é o mesmo princípio utilizado por vários programas de edição de vídeo digital. Vou tentar explicar isso rápido. Basicamente é o seguinte: quando você está trabalhando com um vídeo ou com uma imagem em edição não destrutiva, você aplica lá os filtros, faz modificações, ajusta as cores, ajusta os cortes, mas você não altera o arquivo original, que no caso da fotografia a gente chama de arquivo RAW, R-A-W, RAW. Você altera, na verdade, a visualização desse arquivo no programa. O arquivo original, o RAW, não muda. Só depois, quando você salva, e ao salvar o programa cria outro arquivo com extensão diferente, é que o arquivo adquire aquelas modificações que você fez no programa. O Aperture traz esse diferencial em relação ao Photoshop. O Aperture é uma aposta ousada da Apple, batendo de frente com os gigantes da edição de imagens digitais, que é a Adobe, a fabricante do Photoshop. E a nós só nos resta assistir como vai ser essa disputa. Deixando agora um pouco o mundo maravilhoso da Apple, a outra grande novidade no mundo dos podcasts veio dessa vez com o Yahoo, que lançou um novo serviço, um novo diretório de podcasts, o Yahoo Podcasts. Ele lembra, na sua concepção, o Odeo, que já está aí há mais tempo, e até agora era o diretório de podcasts de maior sucesso. O Yahoo Podcasts também me pareceu bem completo. Nele você pode procurar podcasts, por nome ou por palavra-chave, pode ouvir os podcasts por meio de um player embutido na página, e também pode dar notas, né, de 1 a 5 estrelas para os podcasts que você escuta. E também fazer uma pequena resenha, um comentário a respeito daquele programa, daquele podcast. É um bom serviço, uma bola dentro do Yahoo. Vale a pena uma visita. podcasts.yahoo.com. Para não ficar atrás, o maior concorrente do Yahoo, o Google, lançou um novo serviço de buscas de feeds RSS, o Google Reader. Na verdade, não é exatamente uma ferramenta para buscar podcasts, mas sim feeds RSS em geral, inclusive de sites de notícias que só colocam textos, né, manchetes ou resumos de notícias, para o internauta dar uma conferida, passar o olho e, se interessar, clicar no link para ir ver a notícia completa. Mas o Google Reader também funciona bem para podcasts. Ele lista os arquivos disponíveis no feed e, se for arquivo de áudio, episódio de podcast, ele já permite que você ouça ali na hora, também com o player embutido na página. É mais uma opção aí para quem quer baixar feeds sem precisar ter um programa agregador instalado no computador. O endereço do Google Reader é reader.google.com. Reader, R-E-A-D-E-R. Reader.google.com. E, como a gente está percebendo, as grandes corporações vão descobrindo e adotando os podcasts como forma de divulgação de produtos e também de divulgação institucional. Aqui no Brasil, a mais recente investida veio da Volkswagen, que montou um podcast especialmente para divulgar pontos turísticos. Um projeto que começou aí com o Super Surf, o Campeonato Brasileiro de Surf, evento patrocinado pela Volkswagen, e que teve a última etapa começando agora em outubro, na praia de Itamambuca, em Ubatuba, litoral norte do estado de São Paulo. Quem acessar o podcast da Volkswagen vai poder ouvir dicas de hospedagem, restaurantes e agitos de Ubatuba, além de curtir algumas faixas de surf music. Uma das músicas, aliás, eu vou tocar aqui para vocês curtirem. É Bicho Estranho, com o Homem do Brasil. Vamos ouvir. Sem saber quem ele é. Está chegando o evento do ano. PodCon Brasil, primeira conferência brasileira de podcast. 12 de novembro, Curitiba, participe. Informações e inscrições em www.podcastbrasil.com/podcon. Inscrições limitadas. Vai ficar de fora? É, corra para se inscrever. Tá chegando a PodCon Brasil, primeira conferência brasileira de podcasts. Promovida aí pelo portal Podcast Brasil. Já vários podcasters brasileiros confirmaram presença nas palestras. O Maestro Billy vai estar lá, o Olavo Pereira de Oliveira do Podcast Brasil também vai estar lá, a Bia Kunze também vai dar o ar da sua graça, o Frederick Van Anstel do Usabili Doido também. Tá em um evento que vai agitar Curitiba no próximo dia 12 de novembro. Não perca! Vou falar rapidinho de um podcast que surgiu faz pouco tempo, o Sala de Bate-Papo, que é produzido pelo pessoal do Laboratório de Interação Mediada por Computador, da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mais um podcast gaúcho mandando bem. O Rio Grande do Sul, que é um estado com grande tradição em comunicação de massa, né? Grande tradição em rádio, emissoras locais de TV também fortes, e, como não poderia deixar de ser, os gaúchos também estão se destacando na produção de podcasts. Já mostramos aqui o professor Miguel Massoni, de Caxias do Sul, com seu podcast Consciência. Também a rapaziada do Macnarama, os Macmaníacos de Porto Alegre, que citamos noutra edição. E agora o Sala de Bate-Papo, apresentado pelo Alex Primo e pela Ana Hexek, e que se destaca não só pela qualidade da produção, mas também pelos temas apresentados, geralmente ligados a assuntos acadêmicos, assuntos de comunicação social sob uma abordagem acadêmica, mas apresentados de uma maneira dinâmica, com bate-papos, entrevistas na rua. Tem um quadro lá em que eles apresentam spots de propagandas antigas de rádio, eles tocam música também, é bem divertido. Ouça um trechinho do Sala de Bate-Papo. Este é o primeiro programa especial com entrevistas realizadas durante o 28º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, a Intercom, que aconteceu no Rio de Janeiro. No quadro Educação Online, conversamos com Marco Silva sobre seus livros de interação e educação mediadas por computador. E na sessão Fórum, eu converso sobre podcasting e blogs com o professor André Lemos, da Universidade Federal da Bahia. E eu sou Ana Maria Hetchix Manioto, e esses são os outros links desse podcast. No quadro Banner Publicitário, continuamos a recordar a história dos jingles brasileiros. Hoje vamos escutar a propaganda das duchas Corona. Na enquete, vários estudantes nos falam sobre seus blogs e se já conhecem o que é um podcast. E no final do programa você vai conhecer a música que já está sendo considerada o hino do podcasting. Tá aí o Sala de Bate-Papo, que na minha humilde opinião é o melhor podcast brasileiro produzido na atualidade. Um podcast com boa qualidade técnica e com conteúdo informativo de primeira categoria. www.saladebatepapo.org. Para quem é estudante ou profissional de comunicação, ou se interessa pelo assunto, vale a pena escutar. Daqui a pouco eu vou soltar mais uma música, mas eu queria fazer um esclarecimento aqui a respeito dos nossos feeds. Acho que muitos devem ter notado que nos feeds RSS eu não estou disponibilizando a listagem completa de todas as edições do nosso podcast aqui. As edições, claro, estão disponíveis lá no site alexandresena.jor.br/podcasts.html. Mas eu tomei cuidado de retirá-las dos feeds, primeiro para não acumular e ficar uma lista muito grande e confusa. Por mais interessantes que tenham sido as edições passadas, né, as primeiras edições do nosso podcast, eu imagino que o público tenha maior interesse sempre pelas edições mais recentes. E um outro motivo para não manter as edições antigas do feeds é exatamente para tentar evitar o risco de estourar o consumo de banda do meu servidor. Atualmente eu tenho uma cota de 25 GB de transferência mensal. Eu achava que era mais do que suficiente para manter o site e os podcasts. Mas o sucesso dos podcasts tem sido tão grande que desde julho eu estou tendo problemas para me manter dentro dessa cota de 25 GB. Ainda não estourou, o mês de maior consumo bateu aí nos 22 GB, mas é algo preocupante. Tanto que para evitar que estoure de vez nesse mês de outubro, esta edição 14 eu não estou hospedando no meu servidor, mas sim no meu site no Multiply. Se você verificar o feed ou o link lá na página do Alexandre Sena, você vai ver que o endereço aponta para o servidor do Multiply. Foi uma solução paliativa que eu encontrei para evitar realmente que eu tenha que pagar pelo excesso de banda no servidor. É o preço que se paga pelo sucesso, né? Fico feliz que eu já tenha uma grande audiência cativa, mas eu já vou estudar aí a possibilidade de migrar para outro servidor com mais capacidade. Eu vi uma dica outro dia numa lista de discussão de um servidor estrangeiro que garante 120 GB de transferência mensal a um preço bem menor, em dólar, né, do que eu pago hoje. Vou estudar essa e outras alternativas aí para poder continuar mantendo o mesmo nível de qualidade dos podcasts. Vamos ouvir então o som do Spoon, mais uma faixa do CD Wired, da Creative Commons. O nome da música é Revenge. Vamos ouvir. Aí o som de Spoon com Revenge, faixa do CD Wired, sob licença Creative Commons. A gente vai ficando por aqui. Não deixem de participar da nossa comunidade no Orkut. O link está lá no nosso site, alexandresena.jor.br/podcasts.html. E quem quiser mandar um recado, um e-mail, um recado em áudio, o meu e-mail é alexandresena@gmail.com. Um forte abraço e até a próxima. Podcasts do Alexandre Sena. www.alexandresena.jor.br/podcasts.html